Eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Cheguei até aqui e não vou desistir.